Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversa Esquina e hoje voltamos a ser o desporto. É com o ritmo do Mundial do Brasil que iniciamos assim mais uma edição das Conversas Esquina e hoje com um convidado bem especial, comentador desportivo nos programas dos canais TVI, um homem da rádio, um homem da comunicação, um homem do desporto e do futebol, Fernando Correia, muito obrigado por ter aceito o convite das Conversas Esquina. Muito obrigado. É um prazer, isto não é formalidade, te sinto mesmo um prazer em estar aqui. Obrigado. Muito bem, vamos então, e a primeira pergunta é inevitável. Aquilo que se passou na passada segunda-feira, passe a redundância, pode ser apelidado de humilhação? Eu acho que sim, que é humilhação. Eu penso que a seleção de Portugal deveria ser mais consciente, deveria ser mais apegada às suas convicções, devia lutar mais pela sua causa. Enfim, o futebol vale o que vale e não me parece que seja assim muito cruel estar a dizer que o futebol é quase uma questão de vida ou de morte e que ficamos todos muito tristes porque Portugal é eliminado ou não sei o quê. Não interessa. Sobretudo o que eu valorizo é a atitude. E acho que a Seleção Nacional não teve atitude, não se comportou bem nesse aspecto, não deu o litro. Agora, as razões que levaram a isso provavelmente são várias, desde o final da época até à lesão do Cristiano Ronaldo, até ao facto da seleção ter ido estagiar para os Estados Unidos, o que me parece perfeitamente descabido. Deveria ter, na minha opinião, feito como fez a Alemanha, que chegou cedo a São Salvador, porque ia jogar em São Salvador, e porque o primeiro jogo é sempre mais importante. E, portanto, aqui a questão era ambientar-se, saber como era o clima ali, e as vicissitudes, e as coisas boas, tudo isso. E Portugal esteve nos Estados Unidos, com uma temperatura completamente diferente, com uma umidade completamente diferente, e depois, quando chegou ali, os jogadores foram apanhados de surpresa. Isto tem a ver com a organização, tem a ver com a federação, terá a ver com o Paulo Bento, tem a ver com os jogadores, tem a ver com tudo o que diz respeito a Portugal, que é um país português muito bonito, mas tem algumas pessoas que não são assim tão bonitas. Mas aos portugueses magoou mais do que o resultado, a própria atitude que os jogadores tiveram? Sem dúvida, foi o que feriu mais. Que estou a dizer, claro. O Portugal pode perder, e qual é o problema? Sim. No futebol, ganhar, empatar, perder, não tem problema nenhum, já disse. O futebol tem uma importância muito relativa na nossa vida. Agora, o que nós queremos é que as coisas aconteçam porque têm de acontecer. Portugal, se tivesse jogado bem com a Alemanha, lutado, e se tivesse perdido 4-3, 3-2, 1-0, tudo bem, não tem problema nenhum, pronto, isso faz parte do jogo. Agora, perder daquela maneira, quer dizer, ao intervalo estava a perder por 3-0, ao intervalo a equipa estava completamente derrotada e tinha menos um jogador, não pode ser. Num campeonato do mundo isto não tem razão de ser. E estamos nas vésperas de um jogo decisivo com os Estados Unidos da América, onde tudo se decide, a Espanha já caiu frente ao Chile. Quais são as reais possibilidades desta seleção seguir em frente neste Mundial? As reais possibilidades podem ser muitas se o nosso treinador, o Paulo Bento, que é um homem de convicções e por isso está no cargo em que está, tenha a maleabilidade de perceber o que é que deve fazer, as alterações que deve fazer para que a equipa renda mais. Ele tem agora toda a possibilidade, o Fábio Coentrão já está em Portugal, o Hugo Almeida não pode jogar, o Rui Patrício estará lesionado, estará, jogou mal. E o facto de jogar mal não significa que se invente uma lesão para ele sair. Portanto, está lesionado, se jogou mal, e portanto tem que colocar um guarda-redes melhor, tem de repensar a seleção. Eu acho que sem o defesa esquerda agora, o Fábio Coentrão, ele pode fazer uma boa adaptação, por exemplo, de um jogador, eu não acredito que ele vá fazer, mas era aquilo que eu faria, o Miguel Veloso a defesa esquerda. Sim. Que é um lugar que ele conhece perfeitamente, o Sporting, que eu diga, o William Carvalho, que é um jogador que tem entrada direta na seleção no lugar de cabeça de área, como dizem, de volante, como dizem os brasileiros, pronto, naquela posição de defesa, digamos, se quisermos, de quinto defesa, não é? Joga à frente da defesa, é uma excelente solução, como é uma excelente solução também ele pôr dois alas rápidos, já tem um que é o Nani, pode pôr outro que é o Varela, e se não for o Varela, ainda tem mais, ainda tem aquele rapaz, o Vieirinha que deu grandes provas e que é rápido, pode pôr o Cristiano Ronaldo mais para dentro do terreiro, como ele joga no Real Madrid. Eu sei que o Cristiano Ronaldo não é um ponta de lança, mas também não é preciso jogar com o Helder Postiga ou com o Éder, não é preciso. Se jogar sem ponta de lança, não acontece mal nenhum à seleção portuguesa. Talvez aconteça bem, porque os Estados Unidos correm muito. São fisicamente muito bons. De bola não são muito bons. O Portugal é infinitamente melhor que os Estados Unidos e que o Gana. Agora, tem é que se entregar à luta e jogar o futebol que sabe jogar. Deus queira que o Paulo Bento tenha a maleabilidade suficiente para perceber o que deve fazer para pôr aquela equipa a jogar. Esta euforia em torno da seleção portuguesa esfriou um pouco, mas mantém-se ainda ativa nos próximos ainda jogos. Ainda há bandeiras à janela. Exatamente. Falou numa questão de vida ou de morte, e isso leva-me à próxima pergunta. Porquê é que o futebol é levado tão a sério? Eu penso que os portugueses, isso é uma questão rássica, aliás os ibéricos também, a Espanha, a própria Itália, sentem muito o futebol e chegam a atingir as fronteiras do fanatismo quando não ultrapassam mesmo essa fronteira. É uma questão, portanto, rássica, na minha opinião. Como sabem, a Inglaterra não é assim, embora haja adeptos fervorosos e enchem os estádios sempre, ou na Alemanha. Agora, a questão é que eles dão um certo valor àquilo que acontece. O futebol durou aqueles 90 minutos e depois dos 90 minutos há outra vida, não é? E antes dos 90 minutos também há outra vida. E os portugueses não. Têm três jornais desportivos diários, têm as televisões com programas todos iguais, têm as rádios a transmitir relatos e debates, e o português é como que absorvido por essa questão toda do futebol ser a coisa mais importante da vida deles. Quando, de facto, não é. Mas é uma situação que não dá para fugir, face ao panorama atual do que nos é apresentado. Falou aí dos programas de televisão, dos jornais diários. Para um país pequeno, temos uma oferta demasiado alargada. Eu acho que o que deve mudar é a mentalidade. Eu penso que as consciências é que devem mudar e que as gerações mais atuais e futuras gerações devem orientar os seus pensamentos e a sua ação e a sua maneira de ser para outras coisas que não dar este valor ao futebol, que tem de facto um valor muito relativo. ofensivo. E se não vejamos, as pessoas aqui insultam-se pelo Benfica, pelo Sporting, pelo Futebol Clube do Porto, zangam-se, às vezes chegam a vias de facto, claro que se fazem disparates completos e às vezes são agressivas e ultrapassam todas as marcas. Não acredito que seja esse o melhor caminho. Não pode ser esse o melhor caminho. O melhor caminho é a inteligência. Ou então tomar um remédio, como está ali à porta do estúdio, para a cabeça, faz bem. Falou aí na questão dos insultos, na questão das brigas entre claques. Isso será gostar demasiado de futebol ou uma forma de descarregar frustrações? É tudo isso, e é também outra coisa, para além de lhe dar razão, é também a infiltração de elementos que querem provocar o caos. Mas isso é em todo lado, não é só em Portugal, isso é em todo lado. Agora, são frustrações, é o descarregar as frustrações, é aquele acumular de sistema nervoso aí durante os dias, é a luta pela sobrevivência, e depois o árbitro é que tem a culpa, ou o jogador que falhou o golo, ou o guarda-redes que deu um grande frango. Vejas o caso do Casillas também e do próprio Rui Patrício. Sim. Infelizmente não esteve nada bem, mas temos que ser mais realistas a ver as coisas e bastante mais frios a ver as coisas. Eu acho que o futebol é uma modalidade muito bonita, é muito apetecível, eu gosto muito de ver futebol, de ver bom futebol, mas não faz nenhum sentido o fanatismo, não faz nenhum sentido ultrapassar as barreiras normais, e não faz sentido que um jogador tente agredir o outro, como fez o Pepe, não faz nenhum sentido. Tudo isto tem que ser reciclado. A rádio é uma paixão que se sente, mas não se consegue explicar. É um mistério. É um mistério da nossa o que é isso, vida. O que é isso do bichinho da rádio? O que é isso do bichinho da rádio? Eu não sei, talvez exatamente a explicação seja essa. É o que a rádio tem de misterioso, é as pessoas imaginarem e não poderem ver, porque nós na rádio podemos fazer tudo aquilo que pudermos, podemos trabalhar a imaginação das pessoas, podemos ser melífolos, podemos ser meigos, podemos pôr voz bonita, podemos fazer aquilo que quisermos, e as pessoas são obrigadas como que a tentar perceber o que é que está a acontecer do outro lado, naquele mistério que vem do nada, vem do infinito. Como é que chega esta voz até mim? Como é que chega esta música? Como é que chega esta mensagem? Este poder de comunicação? Tudo isso a televisão estraga imediatamente, porque ao aparecer a imagem a pessoa perde o encanto. Olha mais para as orelhas são compridas, para o nó da gravata se não está bem feito, é a primeira coisa que vem antes de perceber a mensagem. Eu acho que a rádio tem mais valor pelo facto de ter esse mistério em si. E como é que o Fernando Correia olha para a rádio de hoje em dia? Falou aí na questão da imagem, hoje a rádio é hipermediatizada, conhecemos a imagem dos animadores, já não é esse segredo, esse mistério. A rádio precisava desse lado mais comercial que hoje tem? O povo português, deixa-me ir um pouco atrás, sim, o povo português ainda alimenta esse mistério, porque aquilo que nós estamos a dizer é que há visibilidade também para as rádios, não só porque estão online, porque têm as webcams, porque não sei o quê, acontece tudo isso. Eu acho que a maioria do povo português não tem isso, não vai por esse lado. O povo português quer continuar a estar em casa ou no automóvel a ouvir a voz que lhe dá algum aconchego e só assim se explicam os programas interativos em que as pessoas vão, servem-se da rádio para descarregar os seus problemas e querem ser ajudadas, e querem ter voz, querem falar, e querem ser compreendidas, só assim se percebe. Portanto, eles ligam mais à possibilidade que têm de falar com o mistério do que descobrir o mistério. Mas a rádio que hoje temos, com esse acesso à informação, neste caso para as gerações mais novas, precisava de dar esse salto em frente? Eu acho que a rádio... Era obrigatório. A rádio tem um espaço conquistado há muito tempo. É preciso voltar atrás para dizer isto. A rádio, quando a televisão apareceu em Portugal, e como se sabe a televisão é de 57, 58, portanto é uma televisão muito recente em Portugal, pensou-se que a televisão iria dar cabo da rádio e que a rádio tinha os dias contados, não é? E houve até uma certa... porque eu atravessei também... Eu estava no início da minha carreira, mas de qualquer das formas... percebi que isso podia acontecer, a televisão dar cabo da rádio, pôr a rádio do lado e as pessoas começarem só a ver aquele boneco, aquela imagem que lhes entrava pela casa dentro sem nenhum esforço e que para elas era um deslumbramento. Puro engano, porque passados uns tempos a rádio voltou a ocupar a sua posição e só assim se percebe que tenham aparecido rádios temáticas com grande impacto, como o caso da TSF, por exemplo, é um caso paradigmático e portanto, eu acredito que a rádio, a tendência que a rádio tem é para cada vez mais chegar a mais gente, não perder o seu espaço que está conquistado e que o tem por direito, e sem se substituir à televisão, ser um complemento. E ainda por cima, através da rádio, vocês, todos nós, aqueles que trabalhamos na rádio, podemos fazer coisas que nos estão ainda vedadas na televisão. O imediatismo é uma delas. A rádio permite o imediatismo que a televisão ainda não permite. O Fernando Correia e a rádio, foi amor à primeira vista? Ou à primeira fala, neste caso? Não, eu não... não. Eu no princípio da minha vida, aquilo que eu queria ser, não tinha nada a ver com rádio. Eu queria tirar o meu curso, gostava muito de medicina, queria seguir medicina e estive a um passo de o fazer. Mas depois houve uma mudança radical na minha vida, porque eu não estava à espera, mas o destino tem essas coisas, e de repente mudou tudo. E como mudou tudo, eu tive que trabalhar e sair da faculdade e fui obrigado a tirar um curso prático à noite. Não sei se o fiz em boa hora, se não, mas agora também já é tarde para voltar atrás. E ao frequentar esse curso, que era, posso dizer, não custa nada, de inglês no Instituto Britânico e de francês, nem então a Alliance Française, que eu não sei se ainda existe, se não, o que acontece é que a minha vida aí começou a alterar-se. Comecei a trabalhar de dia, a estudar à noite e depois, surpreendentemente, ao completar o curso de inglês, foi-me dada uma bolsa de estudo. E eu fui para Cambridge e pensei que ia lá estar 2 meses, que era um curso de verão, daqueles apressados, em que as pessoas tomam contacto apenas com aquela realidade, só como complemento, digamos, é o reconhecimento do Instituto pela forma como os seus alunos trabalham. Fiquei 2 anos e ao ficar 2 anos a minha vida mudou. Mudou porque eu tive de me habituar a outras coisas e fiz nessa altura, aproveitei para fazer um estágio bastante produtivo na BBC, uhum. na parte inglesa, e depois tive um período em Glasgow, na parte escocesa também, e isso abriu para mim um novo horizonte. E quando fui convidado para ficar em Inglaterra, eu percebi que era latino, percebi que... tinha valor para mim o coração e a minha mãe e o meu pai e vim para Portugal. E quando vim para Portugal com a intenção de retomar o emprego que tinha deixado, houve concurso para a então emissora nacional, que é agora a RDP, e eu concorri. Aliás, foi até engraçado porque foi uma colega minha de trabalho que me foi inscrever a correr para eu não, no último dia para eu ir a concurso. Como tinha esse handicap da Inglaterra e da BBC, fiquei. Fiquei e até hoje a minha vida mudou completamente. Agora, quero dizer-lhe, ou dizer-te, que eu não entrei para a rádio para fazer futebol. Nem sequer era um grande apreciador de futebol. Eu ia ao futebol, como iam todos os miúdos, na sua adolescência, na sua infância, com o meu pai, ia, levava um lanchezinho e estava todo o dia no campo do Sporting, porque eu sou sócio desde que nasci, a ver os jogos todos que havia lá, desde segundas, terceiras, quartas, júniores, reservas, aquilo tudo, e primeiras categorias. E só isso, não, nunca pensei ser relator desportivo. E 10 anos depois de estar na emissora nacional, e por causa dos acontecimentos em África, eu fui mandado para a África, não como soldado, mas como repórter, e vi coisas desagradabilíssimas, que não vale a pena estar aqui a recordar agora, e depois em Portugal, quando regressei, também fiz outras coisas que não gostava de ter feito, que é a partida dos militares para uma missão que eles não sabiam qual era e nem a entendiam, defender o quê? Defender o quê? Em Angola, ou em Moçambique, ou na Guiné? E depois o regresso dos mortos, não é? E isso marcou-me de tal maneira que eu um dia disse não quero fazer mais isto. Quero outra coisa qualquer. E cheguei ao pé do Arthur Agostinho, que era o chefe do desporto para além de outras coisas, era um grande profissional e fazia tudo, mas fazia também o desporto. E disse-lhe: eu quero experimentar fazer desporto. E ele disse-me: está bem, então vai lá gravar um relato. E para mim isso era uma coisa absurda, gravar um relato. Mas agarrei numa máquina, naquela altura eram umas nagras que pesavam 30 quilos, pus a nagra ao ombro com o microfone, a fita, era de fita, não é? Gravador de fita magnética, e fui para um estádio fazer relato, sei lá, tentar perceber o que era aquilo de um relato. E depois dei-lhe a ele para ele ouvir. Eu não sei se ele ouviu, se não ouviu, não faço ideia nenhuma. O que eu sei é que um dia ele disse-me assim: olha, vou-te mandar para o Seixal. O Seixal estava na primeira divisão. O Seixal joga com o Vitória de Guimarães e tu vais lá fazer informações, vais com um comentador, que era o Aurélio Márcio, já falecido, era relator da Bola, e depois, se estiveres bem disposto, eu dou-te 2 minutos ou 3 de relato para fazer. E eu fiquei apavorado, não é? Lá fui para o campo do Bravo, no Seixal, e fiquei lá cheio de vergonha, ali sentadinho, ao lado do Aurélio Márcio. Lá ia dizendo: 2 minutos, 0-0, 20 minutos, 1-0. O Vitória de Guimarães ganhou por 4-1. E, a certa altura, o Artur Agostinho disse: e agora vamos centralizar o relato no Seixal Vitória de Guimarães. Fernando Correia. E aí, meu querido amigo, eu disse: pronto, não faço mais isto, nem pensar, fica cheio de medo. Fiquei cheio de medo. Mas pronto, o medo perde-se, não é? E a pouco e pouco fui-me adaptando à minha nova realidade e enverdei pelo... Eles depois aproveitaram também, passados uns tempos, e puseram-me como editor de desporto da RDP. Já existia aí paixão pela rádio. Foi a saída ao Seixal, essa nova vida a fazer relatos, que lhe deu o clique depois para ser um fã de futebol? Ou ainda hoje não é? Sou um fã de futebol, gosto muito de futebol. Mas o clique foi tardio. Sim, foi muito tarde, foi. Mas deixa-me dizer que este tal clique, este gostar do futebol é relativo. Eu gosto, de facto, do espetáculo, gosto do futebol bem jogado, gosto quando qualquer equipa o joga bem, não é preciso ser o meu clube. Embora não o renegue, como é evidente, mas de qualquer modo eu ainda não sou aquele adepto louco pelo futebol. Ou seja, se eu não tiver que ir ao estádio fazer um relato, e nesta altura, porque estou na televisão, o trabalho já é diferente, os relatos que eu faço para a televisão são completamente diferentes dos da rádio, não estou a pensar fazer mais nenhum relato para a rádio. Agora estou a pensar continuar a fazer para a televisão. Mas se não for em serviço, eu não vou ver o jogo de futebol. Vejo em casa, na televisão, tranquilo, não vou ao estádio ver o jogo de futebol. Não me apetece. Gostaria de voltar a relatar os jogos da Liga dos Campeões? Para a rádio? Para a televisão, neste caso? Gostava. Sei que isso é muito complicado, porque na TV teve agora uma opção completamente diferente, não é? Pedro Sousa, sim. Eu saí e entrou o Pedro Sousa. Saí, não. Deixei de fazer esses relatos para o Pedro fazer. Pedro faz bem, claro, como é evidente. Eu acredito que ainda os pudesse fazer bem, mas percebo a mudança e percebo o sentido da evolução, que é normal na vida das pessoas. E sinto-me muito mais comodamente agora instalado no meu lugar de comentador. Acho que é esta a altura certa para eu falar sobre futebol, falar sobre desporto, falar sobre a sociedade e falar sobre aquilo que eu fiz em Inglaterra, em Cambridge, que foi sociologia. E a sociologia da comunicação, para mim, é algo de muito importante e eu aproveito muito para aplicar nos comentários que eu faço os conhecimentos que adquiri. O comentário, neste caso, quando se tem mais experiência, seja a nível desportivo, seja a nível político, que tipo de comentário for, quanto mais experiência se tem, mais descomprometido é? Mais livre é? Sim, eu acho que acima de tudo o que nós temos que pensar é que o comentário, embora reflita a nossa opinião, não é? É a opinião de quem faz esse comentário, a nível da rádio, a nível da televisão, portanto a nível de um lugar público, o comentário não é feito em nome pessoal para um amigo, é feito em nome pessoal para um conjunto de amigos que têm opiniões diversas. E é preciso, nessa altura, fazer algo que também se aprende com o tempo e com a vida, que é, sem deixar de ser verdadeiro, não é? Isso é fundamental, sem deixar de ter a sua opinião, não abdicando dela, tentar com isenção, com independência e com inteligência, explicar o ponto de vista para que ele tenha alguma lógica, alguma razão de ser. E é isso que eu procuro fazer. O Fernando Correia abre também a via aos seus amigos que falam consigo em direto. Como comentador, ouvindo os comentários das outras pessoas, conhece de melhor forma aquilo que é o país real? Conheço. Dá para tirar uma percepção daquilo que é o Portugal? Sim, sem dúvida nenhuma. E cada vez mais, eu disse há pouco, já no decorrer desta nossa fala, desta nossa conversa, que as pessoas têm necessidade de conversar, têm necessidade de desabafar, têm necessidade de pôr os seus problemas. E agora que eu faço a bancada central, que no Rádio Clube Português se chamou Lugar Cativo há muito tempo, comecei na TSF em 1993, 94, por aí, e nunca mais deixei de fazer um programa interativo com este nome ou com outro, como já disse, e mantenho, agora na Rádio Amália, e curiosamente as pessoas, num programa de desporto, vêm falar sobre problemas que não são do desporto. Vêm explicar que tiveram esta questão com as finanças, aquela com o centro de saúde, e eu não lhes corto a palavra porque percebo que eles querem falar. Eles têm necessidade de falar. E, portanto, embora possa parecer um contrassenso num programa que é de desporto virem falar sobre os seus problemas pessoais, eu acho que temos de ter a maleabilidade também suficiente para entender que aquele espaço deve ser ocupado como eles desejarem. E se desejam falar sobre os seus problemas, pois que falem, estou a contribuir certamente para, pelo menos, eles sentirem-se naquela altura um pouco mais aliviados do peso que têm lá dentro. Estamos a construir um país com cada vez mais gente sozinha? Sim. Sim, e também com construir um país com menos soluções e com mais gente a sair e com mais gente a emigrar, portanto, com mais jovens sem terem saída para os seus cursos e sem terem saída para a sua vida. Isto é verdade e, portanto, eu diria que, utilizando uma liberdade de linguagem que nós na comunicação social devemos ter, eu acho que não estamos a construir um país, estamos a desconstruir, a desconstruir estamos a arrasar um país que tinha tudo para ser um belíssimo país e com condições para dar vida aos seus, neste momento, não sei, para aí 8 milhões ou 9 milhões de pessoas, não sei quantos somos nesta altura em Portugal. O Fernando Correia falou e da sua face também na Guerra do Ultramar, vivemos o 25 de Abril, vivemos a liberdade, estamos em 2014. Quais foram os erros que nós cometemos nesta caminhada? Nós, povo, provavelmente não cometemos erro nenhum. Sim. Provavelmente não. E tentámos dar corpo, alma, fé à democracia. E, portanto, eu não vou por aí dizendo que o 25 de Abril não deveria ter existido. Nem pensar. Acho que sim. Acho que, finalmente, as pessoas tiveram voz em Portugal. E eu digo isto porque também, durante muitos anos, vivi em autocracia, vivi em ditadura, vivi com a censura, vivi com a PIDE e, portanto, sei muito bem o que é conquistar a liberdade. E sei muito bem a abertura que houve e aquilo que eu neste momento posso fazer, desde logo, ao estar aqui a conversar contigo e a dar esta entrevista, não estou com medo que me aconteça alguma coisa acontecer àquela porta. Sim. Porque não me vai acontecer nada. Agora, há outro tipo, nesta altura, de problemas a nosso nível. Portanto, o grande problema nesta altura é, em termos de comunicação, os órgãos de comunicação estarem todos enfeudados, entregues a grandes grupos económicos. E isso é uma forma de censura, porque muitas vezes não é conveniente dizer algumas coisas e os patrões chamam a atenção para isso. Não diretamente, mas através dos seus cabecilhas, que são os chefes de relação, ou coisa assim. E portanto, isso é um perigo, os grandes grupos económicos deterem a comunicação social. Agora, dando resposta correta à pergunta, eu acho que Portugal, os portugueses, têm que encontrar por si, mas com a ajuda dos governantes, o caminho certo e ideal para que o país seja uma realidade que dê frutos, que seja uma árvore plantada e que dê frutos, porque assim, desta maneira, não é realmente possível. E por outro lado, estamos a perceber que alguém uma vez escreveu uma coisa, a quem eu tiro o chapéu, a ele por ter escrito, ou ter a coragem de ter escrito, que é as pessoas cada vez, isto parece um contrassenso, se aliarem mais da política e nem sequer a correrem para ir pôr o seu voto. estão a deixar correr as coisas. E essa é a pior maneira, porque de facto o voto é uma arma, e é uma arma poderosa, e eu ainda tenho essa arma. Eu acredito na verdade das eleições, não é? E portanto, se eu tenho essa arma comigo, acho que a devo utilizar. Agora que eu vejo, e vimos há pouco tempo nas eleições europeias, é que as pessoas se demitem completamente e dizem: eu não desligo nenhuma, eu não quero saber deles. Tem que querer saber. É o contrário, tem que querer saber. Tem que ajudar a construir o futuro. Porque senão, seja qual for a política que estiver no governo, tanto faz ser do PSD como do CDS, como PS, por exemplo, porque há pouca diferença política entre uns e outros, entre o PSD e o PS, há muito pouca diferença política, embora se queira dizer que há uma grande diferença política, não é verdade. Não é verdade. E a esquerda verdadeira em Portugal não tem hipóteses. Não tem hipóteses, porque as pessoas têm medo ainda. Ainda têm medo do comunismo. Ainda têm medo do comunismo e de tudo aquilo que lhes está afeto. Mas têm medo real. Isso nota-se a cada ponto. E, portanto, eu acho que estamos aqui numa pescadinha de rabo na boca. Não saímos à volta desta pescadinha. E para nós, eu temo por mim, embora perceba que é melhor eu temer pelos meus filhos e desde logo pelos meus netos. E por esses eu temo. E não queria ser eu o primeiro a aconselhá-los a ir embora. Vão embora para o outro lado e procurem a vida noutro sítio. Mas provavelmente eu terei, se isto não mudar, terei de fazer assim. Há um medo maior pelos outros do que por nós próprios, quando se chega a uma certa idade. Sim, isso sem dúvida. Não, não, a idade, como é que eu ia dizer? Mas começa-se a perceber que o futuro, deste caso de um país, não há futuro, é um dia de cada vez, praticamente. Claro, a idade tem a ver com o cérebro, tem a ver com aquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa quer e aquilo que a pessoa é capaz de fazer ainda, e, sobretudo em relação à maneira como o seu cérebro reage ou provoca estímulos. E, isso é verdade. Eu, por mim, já não me importo tanto, embora lute, mas luto mais pelos filhos e pelos netos, é porque, no horizonte possível de vida, eles terão mais vida do que eu. Mas isso não fui eu que inventei o mundo. Não fui eu não sou o criador, não é? Eu sou um elemento e, portanto, estou aqui e até me podem dizer assim: mas, ó Fernando, quem é que te diz que não vais ser o Manuel de Oliveira da rádio e que vais durar até aos cento e não sei quantos anos como tem o Manuel de Oliveira agora? Mas não é isso que está em causa. É eu ter a capacidade suficiente ainda para poder lutar e para dizer aos outros: procurem um caminho, porque este não serve. Agora, eu vou emigrar? Sim. Não vou. O país real de que falávamos há pouco, e voltando aqui à questão das eleições, em que disse que as pessoas demitiam, e é um facto, esse país real estará cansado ou descrente nos políticos com os quais não consegue um futuro melhor? Curiosamente, eu acho que as duas coisas. As pessoas estão cansadas, mas estão descrentes, estão amarguradas. O facto de... Há uma raiva contida nas pessoas. Ah, claro que há. Mas isso noutro país provavelmente já teria provocado uma revolução. Sim. Em Portugal não provoca, não é? Porque as pessoas não estão habituadas a isso. E agora o nosso passado histórico contemple algumas atitudes que podem considerar-se revolucionárias. O que é certo é que não temos muitos hábitos de dar a volta aos textos de forma agressiva. É muito contemplativo o povo português. É muito quieto, é muito adaptado às circunstâncias. Eu tenho fome, eu não tenho casa, eu vou viver para baixo da ponte, eu vou pedir dinheiro emprestado ali, eu não pago a casa, eu sou um infeliz, sou um desgraçado, mas não luta, não foge. E está sempre nisto. Não procura outra coisa qualquer. Não procura uma forma de tentar dar a volta a esta situação. Eu não sei se sou um predestinado. Talvez seja, não sei. E, portanto, sou feliz porque nunca me faltou trabalho e tenho possibilidades de ganhar o meu dinheiro. Mas às vezes vejo as pessoas muito, muito adaptadas às circunstâncias da vida e sem querer lutar, sem vontade, sem capacidade, não reagem. Há um jovem amigo meu, ator de teatro, excelente ator de teatro, que chora em casa e não vai para a rua lutar. E não tem dinheiro para viver, mas tem que lutar, porque ele é jovem, ele tem que lutar, tem que tu tens que lutar, eu acho que sim, as pessoas não podem ficar quietas em casa a dizer: coitadinho de mim, Não, para já é coitadinho de nós. E vamos tentar nós fazermos alguma coisa para dar a volta a este país. E o governo faz isto. E o governo corta estes ordenados. E o governo corta as pensões. E o governo volta a cortar as pensões. E o governo volta a cortar os ordenados. E o que é que o povo faz? Chora. Há um conformismo muito grande. Não toma nenhuma atitude, nem sequer vai votar. Agora, como se viu nas eleições europeias. Ao menos que vá votar e que manifeste, através do voto, o seu descontentamento. Ao menos isso. Mas depois de tanta austeridade, de tantos casos que pulam na comunicação social, ainda há espaço para um grito do Ipiranga? Há espaço. Ou já se perdeu essa oportunidade? É só quererem. Claro que há espaço. E quando é que se dará esse clique? Eu lembro-me de uma grande manifestação que houve na altura da suposta implementação da taxa social única, que encheu Lisboa, mas ficou muito por aí. Parecem coisas muito momentâneas. Foi esse ato foi um ato espontâneo, não é? Sim. As redes sociais convocaram essa manifestação, não é? As pessoas de repente passaram mensagem umas às outras. É uma prova cabal de que as pessoas podem fazer. As pessoas não perceberam ainda que juntas têm força, que têm mais força que um ministro, ou que um primeiro-ministro, ou que um governo. Têm muito mais força. E, portanto, eu acho que elas têm a de se unir. É um trabalho que tem de ser feito também para as centrais sindicais. As centrais sindicais começam elas por dar o mau exemplo, o exemplo da separação, não é? E quando as centrais sindicais se separam e às vezes se odeiam e se degladiam, eu acho que as pessoas também vão atrás, isto a nível do trabalhador, vão atrás desta coisa. Eu defendo esta atitude, aquele defende aquela atitude. Não, logo não me junto a ele. Então, mas eu sou o povo também. Eu acho que tem que começar por aí a haver um entendimento grande entre quem orienta, quem dirige, quem propõe. O Fernando Correia, pensando o dia de amanhã que Portugal ideal é que poderia existir daqui a alguns anos? Onde todos tivessem trabalho, onde todos tivessem segurança social, onde todos tivessem direito ao ensino, à cultura. Eu acho que é tão simples isto. É tão simples isto. Está na Constituição, não é? É só cumprir a Constituição. E não é preciso Tribunal Constitucional. Uma pessoa, quando nasce, tem os mesmos direitos, não é? Em termos de sociedade. Tem que ter os mesmos direitos. Tem direito a ser educada, tem direito a ser vigiada pelos médicos, tem direito a crescer com saúde, tem direito ao trabalho, não é verdade? O direito ao emprego. Tem esses direitos todos. E, portanto, se tem esses direitos todos, tem que lutar pela manutenção desses direitos. Não pode estar sujeita a ficar vergada ao peso da grande tristeza. Agora cortaram-me também este direito. Agora já não tenho médico de família. Olha que engraçado que eu sou. Lute. Lute. Hoje somos mais números do que pessoas. Sim, sem dúvida nenhuma. Somos muito mais números. Somos estatísticas apenas. Ah, disso não tenho dúvida nenhuma. Cada vez as pessoas têm menos coração, têm menos vontade de lutar, têm menos consciência da realidade. É isso. E o governo, ou os governos, que é para não particularizar, jogam muito com os números, não é? O povo, para eles, não tem qualquer importância, não é? São números que estão ali e não interessa mais nada. E voltando aqui um bocadinho atrás, e há pouco falávamos sobre a comunicação social e os próprios grupos económicos que os controlam, e falou aí na Constituição, na Constituição está escrito o princípio da liberdade, mas parece que no caso da comunicação social essa liberdade existe apenas e só no papel. É verdade. Pronto, o que é que eles querem dizer com isso? Que não há censura. Não há censura de lápis azul. Não há censura de evitar que eu diga aquilo ou aquilo outro. Ou que não posso ler este texto ou aquele texto. Ou que não pode ser publicada esta notícia. Essa censura nós não temos. Mas há como que uma espécie... O jornalista, nesta altura, quase que se autocontrola. Diz, eu não sei se posso dizer isto. Eu não sei se devo dizer isto. Eu não sei se ao dizer isto vou perder o meu emprego. Isto é horrível. Não é? A pessoa autocensura-se, não é? Isso é um dos grandes problemas que eu sinto nos meus camaradas que já pensam, eu sei lá, se eu disser isto, sou capaz de me ir embora, eu tenho mulher e filhos, o melhor é não dizer nada. Eu ficar aqui, já viu? Isto é horrível. É submissão total ao poder, não é? Ao poder económico. E ainda agora, recentemente, se percebeu que, por exemplo, a Control Invest pôs na rua ou está a proceder a um processo de despedimento, se não coletivo, mas um grande processo de despedimento. e apesar das reservas que eles têm. Eu trago isto à baila para lhes demonstrar que não foi pelo facto de eles terem sido contidos que deixaram de ir para a rua. Ser jornalista hoje em dia é uma profissão de risco. É, claro que é. E os cursos de comunicação social estão sem saída. Porque o jornalista vai para onde? Jornais tendem a acabar. Sim. Papel, estão a discutir também. O papel não me parece que tenha grande futuro neste país e no mundo global em que vivemos. A internet tem, claro. Pode aparecer uma outra coisa qualquer. Talvez as revistas substituam. Talvez a revista semanal. Talvez as revistas temáticas possam substituir. Agora a imprensa generalista, na minha opinião, tem os dias contados. Mas com a falta do jornalismo e, neste caso, a própria autocensura dos jornalistas, não se perde essa arma de mudança, essa arma que poderia aliar essa mudança que se quer no país? O jornalismo não poderia ser a grande alavanca para esse grito de Ipiranga que falávamos aqui há pouco? Podia, não se tenta esvaziar um bocadinho também por aí essa possível revolta contida? Podia e devia, e acho que havia uma solução, não sei se é execuível, se não, mas eu recordo várias tentativas dos jornalistas a se organizarem e serem eles a administrar a sua própria publicação. E eu acho que podia ser por esse um caminho certo, um caminho correto. Era eles reunirem-se. Por exemplo, vamos fazer a revista Sábado. A revista Sábado pertence a um grupo económico, mas o ideal, no princípio não era. Ao princípio a intenção era outra. Era os jornalistas estarem unidos ali e dizerem: esta é a nossa cooperativa. A TSF, quando foi feita, era uma cooperativa. Os profissionais juntaram-se para fazer a sua rádio. E depois verificaram que não conseguiam andar para a frente, porque os bancos, naquela altura, emprestavam dinheiro, mas emprestavam dinheiro a quem o tivesse já, não é? A quem não o tinha era complicadíssimo. E como se sabe, isso agora foi piorando sempre. Portanto, eu acho que a solução poderia passar por aí. Era haver grupos de jornalistas que se reunissem, que se entendessem e que tentassem lutar pela sua própria rádio, pelo seu próprio jornal, pela sua própria revista, já que eu disse há pouco e mantenho que os jornais, na minha opinião, não vingam. Ainda há pouco o Mário Zamujal tentou fazer um jornal sénior e não resultou. Não resultou. Mas a revista Sábado vende, a Visão vende, e portanto eu acho que pode ser por aí o caminho. O Fernando Correia alguma vez teve ou sentiu necessidade de se autocensurar? Eu demorei a responder porque eu fiquei muito marcado pelas reportagens que fiz em Angola, sobretudo em Angola, mas também em Moçambique. Mas era obrigado a censurar-se também? Não era obrigado a censurar, mas eu não era obrigado a censurar-me, parece ridículo dizer isto, mas e as minhas reportagens, nenhuma delas foi transmitida tal como eu a fiz. Não é? Sim. Quando mandei-as para Portugal, e em Portugal é que eram cortadas, eram censuradas e depois adaptadas às circunstâncias. E isso deixou marcas violentas em mim, que depois foram, digamos que, colmatadas pela descoberta do 25 de Abril, pela descoberta dos partidos políticos, pela descoberta da liberdade e pelo facto de poder trabalhar em liberdade. Mas aí aconteceu uma coisa que me marcou também, é que, como eu tinha um passado de trabalho na Emissora Nacional, a primeira comissão de trabalhadores que se organizou na Emissora Nacional, que depois passou a ser RDP, a primeira comissão de trabalhadores com rapazes e raparigas da minha geração e que trabalhavam ao meu lado, foi suspenderem-me. E isto marcou-me negativamente. Disse: vale a pena? Vale a pena estar aqui com... Mas qual foi a razão para essa... Porque... Era a altura dos fascistas e dos comunistas? Porque... isto é quase um disparate, mas é verdade. Porque, embora eu fosse militante de determinado partido de esquerda, o que é certo é que eles descobriram... Então fosse uma revanche por isso. Descobriram, o que é natural, no arquivo histórico da rádio, as reportagens que eu fiz com o Américo Tomás, com o Marcelo Caetano... pronto, porque, era, porque faziam parte também da minha vida, e foi por elas que eu pedi ao Arturo Agostinho para fazer futebol. Foi por causa disso, por me obrigarem a fazer aquele tipo de reportagem, não é? A inauguração da ponte Salazar, as visitas dos reis aquela, e da Inglaterra, a rainha e não sei o quê, e os papas, e eles acharam que esse era podia ser entendido, esse facto, um colaboracionismo meu com a situação. E eu disse, não, comigo não brincam mais, suspenderam-me e fui-me embora. O Fernando Correia hoje, se tivesse de autocensurar, era um sinal claro que talvez devesse retirar? Não me autocensuro. No dia em que eu disser que para continuar a viver tenho que não dizer isto, não trabalho mais. É uma regra de ouro. Não trabalho mais na rádio. Sentes um líder de opinião? Ou apenas mais um amigo daqueles que o veem? Não sou líder de opinião, não. Não nem quero ser, e acho que é quase absurdo ser líder de opinião. Eu acho que as pessoas todas têm direito à sua opinião, e muitas vezes tenho sido contrariado e bem na minha opinião. Portanto, eu faço parte apenas da opinião. Mas não. Contribui apenas para a discussão. Estando neste caso, no Diário da Manhã em concreto, trabalhando com gente tão nova, Ana Sofia Cardoso, Frederico Mendes de Oliveira... A Patrícia Matos. Podemos estar descansados com a nova geração de jornalistas, a nova vaga que aí vem? Esses que têm a felicidade de poder estar na televisão, ou na rádio, neste caso na televisão, e não só, a SIC tem, e a RTP tem excelentes jovens profissionais, e eu acredito que eles estão no caminho certo e constituem uma nova geração de pessoas com grande valor. E esses que nomeaste agora são pessoas, para além de serem muito minhas amigas, são pessoas que percebem que a juventude deles, apoiada em alguma, eu não digo veterania, mas numa outra consciência, não é, que pode melhorar o produto final, que é o produto que a TV quer vender. Ou seja, ao chamarem-me para fazer um comentário, eles sabem que têm pelo menos uma garantia. Não me compete a mim dizer se é uma garantia de qualidade. Isso não me compete. Mas é certamente uma garantia de honestidade. E isso parece-me bem. Parece-me que os valoriza a eles e valoriza a mim. E valoriza a estação, claro. Sente-se como um professor ao lado deles? Eu dei aulas já, porque tenho aptidão e capacidade para isso. E gosto muito de dar aulas. Nesta altura, não, porque tenho muito trabalho. E é verdade, a rádio ocupa-me muito tempo, a TV ocupa-me muito tempo, e agora tenho mais um convite que não posso rejeitar, que é a Sporting TV, para fazer lá dois ou três trabalhos específicos, grande entrevista, enfim. Acho que não tenho tempo para mais nada. Ainda por cima, gosto muito de escrever, ainda agora publiquei mais um livro, tenho outro para sair. O livro que eu publiquei faz a ligação do Mundial de 2010 na África do Sul com o Mundial de 2014, e é uma homenagem a Nelson Mandela, que é uma grande figura da história, da política, e neste caso porque conseguiu, antes de morrer, de fazer o primeiro Mundial em continente africano, e a África do Sul com uma homenagem não ao governo, mas sim ao povo, e ao Mané Garrincha, a quem eu dedico, digamos, o livro, na parte que diz respeito ao Brasil, porque foi um injustiçado também, e eu acredito que ele justifique e mereça isso. E tenho outro livro que vai sair agora, que é o segundo volume do meu Diário de Sombras, que é uma coisa que não tem nada a ver com o desporto, tem a ver com a minha vida e com os meus pensamentos, e portanto quero dizer com isto que ainda tenho de ter tempo para escrever, que é uma coisa que eu gosto muito. Como professor, quais as regras de ouro que transmitia aos seus alunos? Ou hoje, quem está em comunicação social, quais as regras de ouro que tem que ter em mente? Bom, são coisas quase banais, são coisas do beabá, mas que são coisas que ainda constituem valores da própria profissão, que é a honestidade, que é a tentativa de ser independente ou isento. É uma coisa impossível de se conseguir, ninguém é, mas tentar aproximar o mais possível da isenção e da independência, o critério, o português, isto a certa altura foi descurado, e ainda hoje temos pessoas na rádio e na televisão a falarem muito mal português, e eu acho que isso é outra, é uma regra de ouro para mim enquanto mestre, é fazer com que eles falem bom português. O rigor da notícia, o rigor da informação, o ouvir as partes interessadas para que a notícia seja construída como deve ser, e portanto não cair na asneira do sensacionalismo, que é uma coisa que se pratica neste momento em Portugal, e que as pessoas com todo o despudor dizem: ah, não faz mal, eu hoje publiquei uma notícia na primeira página a dizer que o Sporting ou o Benfica contratou aquele jogador assim assim. Amanhã desminto. E isto não pode ser a solução. E não é isto que se deve ensinar aos novos alunos. Agora, para completar a frase, ser sportinguista é? Ser sportinguista é ser sofredor. Mas é também ter convicções. Aliás, como qualquer pessoa que é adepta de um clube ou de uma política, ter convicções. Eu acredito neste Sporting por aquilo que ele vale. Acredito também, acredito porque tenho razões para isso, num passado histórico brilhante do clube, enquanto clube, enquanto aglutinador de vontades, e pelos atletas que já teve e que continua a ter. E acredito também na necessidade de credibilizar o futebol, que é uma coisa que o atual presidente está a tentar fazer. Eu não sei se com a melhor metodologia, não sei se com os melhores processos, mas pelo menos fica a intenção. Ele sabe que este mundo do futebol é um mundo cão, horrível, é incorreto, é mentiroso. É verdade isto que eu estou a dizer, é verdade. Até a nível da própria FIFA, da própria UEFA, sim, sabe isto. Isto é a recente polémica do Mundial do Qatar. Sim. Exatamente. E portanto, é corrupto o futebol, é corrupto. Há corrupção porque há muito dinheiro envolvido, há empresários a ganhar muito dinheiro, enfim, pronto. Portanto, eu sou adepto do Bruno de Carvalho nesta vertente de fazer, com que não lhe dão as mãos, e que ele continue a lutar pela credibilização do futebol, pela honestidade do futebol. E sei que ele não está sozinho neste processo. E ao não estar sozinho neste processo, tem mais possibilidades de o ganhar. E quando digo não está sozinho, tem pessoas de outros clubes a apoiá-lo. Sempre foi fácil para si separar o Fernando Correia, comentador Fernando Correia, sportinguista? Completamente. E sabe porquê? Ou sabes porquê? Porque eu nunca escondi que era sportinguista. E as pessoas, uma arma de defesa. E as pessoas, exatamente. E as pessoas têm que entender isso. Ele é do Sporting, e há quem diga assim: ele é do Sporting, mas é honesto. Como se as coisas fossem comparáveis, não é? Não é por isso. Eu sou do Sporting, como tenho o meu partido e como tenho as minhas ideias religiosas e como tenho as minhas convicções em termos de sociedade e de economia. É um direito que eu tenho enquanto cidadão, está na Constituição, e eu aproveito isso. Agora, não é por isso que eu mereço maior credibilidade. Não são só os sportinguistas que me veem e me ouvem. Eu quero que sejam todos. E como não, ninguém faz unanimidade, não tem problema nenhum. Apenas quero que eles pensem. Ele fala assim porque sente que é assim. Pode não ser a verdade, mas sinto que é assim. Um dia, num futuro bem distante, como é que gostava de ser recordado pelos seus? Como honesto, como leal, como correto, como amigo do seu amigo, como bom pai, como bom marido, se for caso disso, não é? Mas, enfim, gostava de ser recordado, sobretudo, pelos valores humanos, pelos valores que as pessoas devem ter à partida, nem todos têm, infelizmente, mas gostava de ser recordado por isso. Olha, era um homem honesto, ou era um homem honesto, e era um homem leal e amigo do seu amigo, sou incapaz de trair. E quem é este Fernando Correia que esteve aqui à minha frente? Olha, para já é um homem que tem feito tudo para que os jovens tenham um lugar que devem ter na sociedade. E neste caso, em relação à rádio e à televisão, aos meios de comunicação, é um apelo que eu faço para que acreditem nesta nova rádio que se faz, nesta nova televisão, e acreditem na força desta juventude. Eu digo isto porquê? Porque tenho filhos jovens, tenho filhos mais velhos, atravessei várias gerações e sou pai, exato, tenho sido pai ao longo dos anos, e percebo que há diferenças notórias, tremendas, entre gerações. E chegamos a uma altura em que esta geração tem de dar o grande salto em frente, tem de dar o grande grito do Ipiranga e, sobretudo, tem de perceber, as pessoas mais velhas têm de acreditar nos mais jovens e pensarem que eles são capazes. O ser velho implica, às vezes, alguma sabedoria, pode implicar alguns ensinamentos, mas não explica tudo. E, portanto, olha que venham muitas Patrícias Matos e muitos Fredericos Mendes Oliveira e muitos Ruiz como tu, não é? Ruben. Tu Ruben? Sou Ruben. Tu és Ruben? Sou Ruben. E eu escrevi no meu telemóvel Rui. Ah, não, mas é quase ao lado. Meu padrinho chama-se Rui, portanto não está totalmente errado. Ruben, olha, não sei se vais acabar, se não. Vamos, estamos quase a terminar, mas sim. Mas pronto, sobretudo o que tens à tua frente é um amigo. Isso mesmo, foi então mais uma edição das Conversas de Esquina com o amigo Fernando Correia. Muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por estar aqui connosco e também com os seus amigos que estão a ouvir este programa. Muito obrigado por estarem desse lado. Bom fim de semana, beijinhos e abraços. Voltamos então na próxima semana. Tchau, tchau. Above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Against the way, wave after wave, I'm slowly drifting. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the